Salve, salve, 2013, família ML, DJ Samu, Melquisedec, Mano Flair. 2013, irmão, muita prosperidade e progresso pra nós. Ha, ha, ha, ha. Já foi melhor, sem B.O. e os manos zelados. Só resta dó, os menor, termina enterrado. Sabe de cor, dos mocó, já está torrado. Na frente já, na maior, tendo Deus ao lado. Tem oito mechas de pedra, não se sente só. Tá na tua preta, sem pressa, termina só. Vou mega pó, geral que vem com tua misericórdia. Que só, certo, não vai correr só, só. Baby, tô dominado, castelo de madeira. Que aos kits de malotox, monstregos no mesmo beat. 2003, 2002, jogou de boom. Cê tá maluco, as babalufa, man, fala de show. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. É nóis! É muito amor, muito amor. Certo, irmão? Favili, vem, vem. É assim, ó. Nossa história enriquece a memória. Analiso como foi a trajetória. Sonhos nos motiva a ser gigante. Hoje estou confio um pouco bem melhor que antes. Inspiração, música, lição, coragem, lealdade, muita disposição. Pelos escombros, pisante e ano fezes. Dizem que é dinheiro, mas dinheiro não apodrece. Mano Flair, discípulo do rap. Hoje meu relato é coisas que nós não esquece. A primeira letra, meu primeiro teste. Meu primeiro fã não conhece a internet. Pela transa, primeiro moleque. Meu primeiro sonho, os autorama e patinete. É de sim, eu trouxe a primeira base. Com o Conê fiz o primeiro freestyle. Primeiro grupo, compromisso. Mano Lelinho trouxe o primeiro incentivo. Realidade street. Paulinho B-Boy, Coiada MC. No break, então destrói. E ML tem a voz pra dizer que as B-Girls, os B-Boys fecham com nós. Gostaria de voltar a ser moleque. Maquiavélico, seja bem-vindo ao rap. No Brasil a ideia é de mil. O poder logo sentiu que a favela conseguiu salvar. Os loucos não tão de óculos. Muitas foram fotos quando ganham na loto. Compondo de Gombel para o Natal. Vários baile funk em Londrina criminal. O ano passa, a polícia que embaça. Casmina lá na praça em meio à fumaça. Área VIP, Fokkerton aéreo. Céu azul e verde no caça da infraero. Digital, compra corpo, tá corrente. O golpe surpreende até o mais monstro chapa quente. Antena parabólica, claro ou Sky. Chefe de gabinete com mais de 80 canais. O chefão no Supremo Tribunal. Petróleo, nota fiscal, mata pelo ideal federal. Atividade não para lá na fronteira. Raciocina no bicho, Carlinhos, o cachoeira. Polícia morre, o crime solta os cachorro. Feliz Natal e um próspero ano novo. Salve, salve, ladrão. 2013. Favela vem com o pé direito. É com nós mesmo. Salve, salve, gueto.